primo. Sol Lagoa 41, no livre direita, a parte do Siga Táxi Alfa, Juliette, portão 06. Alfa Juliette, para 06. Gol, noite 06. Confirma aí, mantém sua escuta? Sim, Matheus, mantém a minha escuta. Ok, noite 06. Prossiga. 350, Matheus. 34 de coordenação. Mais curto. Um 1805, faça uma pergunta natal. Permitido, senhor. Pode coordenar o 370? Por favor, será um prazer. Enter. Já retornarei pra conta. Viu? Do 4062-2000 pés, ajustado no 014, autorizado de Liette, seu glide, reporte localizador. 2000 pés, cobrir 14, o azul 90, com o azul 4062. É, reportarei no ILS, seu glide, somente localizador. cópia. Sossego na 606. Visado Salvador Maceió 350, aerovia Peruí 58, decola da 10, curva esquerda, perfil da PUCA, Aracaju, Fodo 5001, frequência do controle 119, decimal 35. Visado Maceió 350, via uniforme IP 58, decola da 10, com curva esquerda na PUCA, Aracaju, o transponder 5001 e o controle 119, decimal 35, com 606. Correto, portão 8, sentando para o pushback, funamento. Gente, o gol, 9-0, também. Santo 6170, reautorizado nível 050 e após o TAP, a província Serra Vitor 366, endereço 2506, ajustado no 014 para a final, Renato. Motivo de 050, após o TAP, voa Serra Vitor 366, com 1014, para o segundo Renato, estão no 031. Localizador tem a pista visto 4062. Torre 986 do 4062. 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Por boa noite, o azul 4062. Azul 4062, boa noite. Ponto autorizado, 90, vento de 080 graus com 39, ajuste no 094, segue 3. Autorizado, pouso 90, 1094. O trem tá em cima ainda. Reporte com o trem embaixado travado, azul. Ok. Baixou e travou o azul 4062. Quente, pouso autorizado, 080 graus com 32. Autorizado pouso, não, na zero. Eu vou no 896, temos a informação eco para João Pessoa. 370. Copia. Ciente, aguarde com relação, vou coordenar o 370. Mais dois minutos eu pago a cópia. Guarda, não se escuta. Solo 53, ligue direita, após que eu siga táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Informação aqui é no Pátio 3, seu estacionamento. Seguinte, 4062, Pátio 3. Autorizado Salvador, João Pessoa, nível 370, aerovia Aperuí 58, até Recife, após direto João Pessoa. Perfil da Pucaracaju, decolando 0, esquerda, perfil da Pucaracaju, 5002, transponder, sequência do controle em 1.9.35. Exato. Para João Pessoa, nível 370. Decolando Alfa 06 da PUCA, transição Aracaju, aerovia Peruíbe 58, da Recife, depois direto de uma pessoa. Controle de saída 1935, transponder S50. 5002. 02. Ok, obrigado. Vou no 89 e vou chamar para o posto. Obrigado. Eite, portão 3, chame para o pushback e acelerometro. Obrigado. Salvador, boa noite. Então, 3170. 3170, reporte do Sierra Vitor 372, baixado e travado. Ajuste 1014. 1014, reportaremos Sierra Vitor 372, Sierra 3170. Só confirmando, o azul 4062 pode ingressar aqui via Kilo no Pátio 3, né? Firmo, Kilo Pátio 3. Léo, voo 1805, cópia Natal. Autorizado, Salvador Natal 370, aerovia Ampers 110, decola da 110, curva esquerda, perfil da PUCA, transição Zipar, 5573, é o transponder, controle em 119.35. Ok, autorizado nível 370 pela Ampers 110, PUCA Zipar, decola da 10, curva esquerda, 5573 no transponder e 119.35 é a frequência do gol no 805. Correto, portão 62, chefando para o pushback e acionamento. Reportarei, 805, muito obrigado. O 3170, pode autorizar na 10, vento de 0, 80 graus, com 2 nós, check 3. Posso autorizar no 10, vem baixar travado, TAM 3170. O vento para o TAM 3170? 080 graus com 32. Sola 58, livre primeira direita, após prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, nossa escuta da 3170. Mirador, o Gol 714. No 4 para Aracaju, nível 230. Afirma, tio. Guarde cópia, mantendo a minha escuta. Afirma, tio. 3170, ingresse após Índia para o portão 02. Índia? Índia para o 02, tá? 3170. Zero Chevy Tax. Autorizado no 606. No 714, copia? Positivo, copia. 2 Salvador, Aracaju, nível 230, aerovia Golfo 677, decolado 10, curva direita, correção, curva esquerda, após perfil da Puca, Jamo, após direto Aracaju. 5003, transponder, frequência do controle em 119, decimal 35. Positivo, copiou 230 para Aracaju. Via Golf 677, decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 5003, o transporte, 1935, controle. Nível 230, nível, tá correto, qual portão se encontra? 230, nível, tá no portão 5. 100% para o pushback, somente. Aracaju, número 0, tá pronto, cópia? Prossiga. Salvador, Aracaju autorizado, nível 190, aerovia Golf 677, decolada 10, curva esquerda após perfil da Puca, Jamo, após Aracaju. 5571, transponder, frequência do controle 119, decimal 35. Salvador, Aracaju, nível 190, Golf 677, decolada 10, primeira curva esquerda, perfil Puca, Jamo, após Aracaju. Responde 5571, controle 1935, no 3520. Correto, portão 01, pole position, chamando para o pushback acionamento. Para pushback acionamento, terra 3520. Romeu está com 58 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alternando Natal, solicito táxi. Táxi 58 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Juliette Alfa, reparte pronto, pode esperar no 606. Juliette Alfa, chama pronto, vou no 606. Salvador, gol 905, posição 6, para pushback acionamento. Aguarde o 905. Aguarde. Autorizado, chama para o táxi. Reportarei para o táxi, 805. Para pushback, questionamento, eu vou no 8-9-6-3. Autorizado, chama para o táxi no 8-9-6. Chamada para o táxi no 8-9-6. No 606, linha decola da 10, vento 080 graus com 3 laços. Autorizado, aliás, decolar da 10 deslocada, gol no 606. Salvador, gol 714, portão 5, puxa, será? Aguarde no 714. Aguarde no 714. Decolado ao 09, chame controle 19 decimal 35, mongol.